Elas chegaram com tudo. 7 anos de tradição e história em Macapá. Mais que uma equipe, uma família. Equipe MSP. Equipe MSP. Meninas sem perdão. Meninas sem perdão. Quando elas chegam, o rock é selado. E não tem hora para acabar. Viva o nosso mundo. Viva o nosso mundo. Aqui é as MSP. As Meninas Sem Perdão. Sob o comando dela, Malena. É sucesso total. Bora pra cima! E as MSP dando geral aqui em Macapá. Bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. As MSP estão na área. Bora Malena, pra cima, pra cima. Pra cima, toma. Você pagou a bebida que ela quis. Você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse dia muito feliz. Mas esse... A MSP, Raíssa Bosch, Janilson, Maísa, André e Andressa Sena, Dorinha, Kesma, também a Cici. Alô, alô, a boneca da MSP. Bora pra cima. E se fudeu. Pagou bebida, camarote, não comeu. E se fudeu. Pagou bebida. Bota pra cima, bota pra cima, vai! A faca cinte. Adega as Vaz de bebidas também! O Vaz do Açaí, o Miguel da Lanchonete, lá em Caburga. Bora pra cima, garoto! Bora, Malena, minha cipa tá chegando no nível dela, papai! Vai! Sai na frente, o que tá tocando é o número 1. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número 1. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número 1. Tá chegando aniversário da Malena. Joga a mãozinha pra cima. Bora, Malena, garotão. Bora, preta, bora, Michael Rey, Pita e Maria, galera do São Lázaro. Primeiramente. Eu quero que tu vá pra tomar no cu. A rádio toma conta da minha vida. Bota na pressão. Quem é das MSP? Bota pra cima. Malena! Conhece? Tome cuidado, baby, você não sabe o perigo que você corre, não sabe o perigo que você corre, não sabe. Tu manipula, eu vou te usar. O meu brinquedo agora. Equipe MSP. Meninas sem perdão. Te manipula, faça agora o que eu falo. Marionete. Você deixou e agora eu faço o meu trabalho. Te manipulo, faça agora o que eu falo. Marionete. E a Malena? Marionete. Sim, é! Marionete. O Will dela também, o Lorde, o Chuléu, o Samugo Pilog, o seu Vilão Harrison. Tá no CDzão das MSP, aqui em Macapá. Tchau! Bota pra cima. Pra cima! Se pegar o olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Parceiro Almeida, abraço pra Manoel, Maninho, o Biano, o Bretão, o Juninho, o Jorge, os caras dos milhões. Sabemos pra ganhar. Já aí, Wimmy! Que tá tudo bom. cabelo de fininho, cabelinho na a evolução. Pra ela eu falei assim, então vem qualquer meu crê. Esse meu DJ Geleia toca pra caralho. Quem é da MS pra jogar a mãozinha pra cima, Malena? Geleia toca e as cocotas doida. E as cocotas doida. E as cocotas doida. Geleia toca e as cocotas doida. E as cocotas doida. E as MSP ficam louca. Vai! João, WT, o pretinho louco, o laxa delas, Mareltinho, senhor. Geleia toca e as cocotas doida. E as cocotas doida. E as cocotas. Os caras doidos no sistema, papai. Geleia toca e as cocotas doida. E as cocotas doida. Pode vir pra ação, então pode vir pra ação. Quem é das MSP? Vocês querem a pressão, vocês querem a pressão. Bota pra cima, bota pra cima. Tá chegando o aniversário da Malena, tu quer a pressão, vai chegar. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Trava, trava. Bora, Miaguinho, logo. Miaguinho, logo, Mauricinho, Flavinho. Conhece, conhece, conhece, conhece. Conhece, conhece, conhece. Miaguinho, logo, Mauricinho, Flavinho. PCA, o Gangue, seu Netinho. O Nelvan, o Diabólico, os caras doidos. Conhece, conhece, conhece. Conhece, conhece, conhece. Vai, vai. DJ Sander, solta o solinho. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Vai, produção. Vai, vai. Um, dois, três, vai. Tá chegando o nível da Malena, papai! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Bota pra cima! Preparem o canhão principal. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. As MSP estão na pressão, Malena. Mais pólvora. Preparem o canhão principal. Tá mil grau, tá, papai? Tá mil grau. Malena tá mil grau. As prequitem doida, as prequitem doida, doida, as prequitem doida, as prequitem doida, doida, as prequitem doida quando vê os cara doido, a doido, a doido, a doido, a doido, a doido. Quando ela vê os cara doido, elas ficam louca. A doido, a doido, a doido. As MSP ficam louca, ficam louca, ficam louca. A doido, a doido, a doido, a doido, a doido, a doido. Bota pra cima, vai! Hey! Hey! Cê toca as MSP! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha! Quem é das MSP? O pop é bagulho louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou. Mil grau, o papai chegou, grau, o papai chegou. Grau. Tá teu nome, mil grau. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou. Bola malena, bola malena. Mil grau. Raíssa Borges, Nilce, Anima, a Maísa, André e Andressa Sena, Dorinha, Kesma, Cicela, Lolo, a Branca, Boneca, Delícia. Fala nessa, vai. Vê os cara, toma, toma. As PQ tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. As PQ tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. As PQ tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, mil grau. Toda bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Então, então. Bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. As MSP gostam de pressão, depois do rock. Pressão, pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão. Depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado novinha pra não ficar chapada. E no outro dia não vai lembrar de nada. Calcinha pelo chão e a dor de cabeça. Esse é o sintoma da noite de safadeza. Se der mole no meu camarote, vou logo te avisando. A gente bate. Tu tá afim de transar, tá, papai? Todo mundo vai pro Lindo Apaixonado. Bebo Lindo. Tu quer o quê? Doido pra transar. Júnior Santorini. Doido pra transar. Doido pra transar. Quem é das MSP? Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Comandante das MSP, aqui é sem perdão, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Estamos defeito, eu sou tão fria e você me diz, amo o inverno, eu tenho medo de não ser aquilo que você sonhou, me macabava. Bora pra cima, mãe, papai! Agora eu quero te beijar no meio do mundo e declarar, com DJ Jonathan, DJ Geleia. Quem é das MSP na curtição? Hoje eu vou beber, bebe. Eu vou ficar loucão. Cê dá alta. Quero voltar pra minha casa, não, não. Toma. Não, não, não. Hoje eu vou virar Júnior Santo. E aí? O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Não, não, não, não, não, não. Hoje eu vou virar. Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Júnior Santorini na produção. É assim que se faz um remix. Agora pode copiar. Não adianta. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Hoje eu vou virar Júnior Santorini, o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma da mão. A culpa é sua, não é minha. Fugiu. Me jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabi é como minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabi é do boneco. Você nasce daqui é da boneca, né, papai? Toma na boneca, toma a boneca, delícia. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Você engravidou a boneca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabi é como é minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabi é do boré. Que comeu a minha tcheca. O Gabi é do boré. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabi é do boré. Quem é das MSP? Joga a mãozinha pra cima. Bota pra cima. Você tá na pressão, né, papai? Desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Pega as Vaz de Bebidas também. O Vaz do Açaí, Lancionete, Larica Burge, meu parceiro Miguelzinho. E eu fiquei tão mal. E você, maninho? Olha eu aqui no escuro. Assim. Alô, Geleia! Amor, oh, DJ Geleia. Joga a mãozinha, quem é das MSP, joga a mãozinha pra cima. Me dá lolo. Cadê lolo? Me dá lolo. Cadê lolo? Me dá lolo. Cadê lolo? Me dá lolo. Cadê lolo? Me dá lolo. Quando toma o loló, já viu, papai, já viu, papai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas minhas. Quando ela tá no rock, né, papai? Elas minhas. Ela te liga, né, papai? É. amor. Mas e minha SP? Ligação, só tô dando desse recado. O que tá acontecendo contigo? Você tá na malena no rock, papai! Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop. Você tá no pop! Por que você desapareceu? Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop. Alô, Melri! O DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Preparem o canhão principal. Mais pólvora. Se liga, se pega esse MSP aí, maga, pá, papai. Bora, chora aí, Malena. Se escolhi, vai ser a minha vida. É, neném. Chegando o aniversário da Malena, papai. Com cheiro de amor. Um beijo bom. A Preta, o Michael Rei também, o Peter Maria. Você. A galera do São Lázaro, um abraço pra vocês. Tão com a Malena aqui, ganha minha SP. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, Moral tem o som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Dieguinho. Não vou ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, Moral tem o som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e cê tá aqui e doidando no CD seu nas MSP. MSP, MSP, MSP. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Tá endoidando geral, papai. Por quê? Por quê? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Agora eu quero te beijar. No meio do mundo me deitar. Com DJ Jonathan, DJ Geleia, DJ Fábio vai lá. Agora eu quero te beijar. No meio do mundo me declarar. Carretinha estilosa, VIP comandante. Comigo. O Felipe da Bendita vai comandar. Vai papai, vai papai, vai papai, vai papai, vai papai. Vai, vai, vai. Quem, quem, quem? Vai, vai. Joga a mãozinha pra cima. Tô no Pop Live, LC e Juninho vão tocar. Não te quero longe de mim. Tô no Pop Live, Tomixi e Nandinho vão tocar. Não te quero longe de mim. Bora aí, doida! Endoidando, endoidando, endoidando, endoidando. Bora endoidar com geleia. Bora endoidar com geleia. É a Malena, vai. Bora endoidar com geleia. Bota, bota. Bora endoidar com geleia. Então vê se não esquece, vê se não esquece, vê se não esquece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. E aí, Malena? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu. E aí, boneca delícia? Agora vai pagar o que me fez sofrer. O Will delas de loja, o Churé, o Samuca, o Pio Logo, o seu vilão, o Harrison, garoto. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou. Você tá na pressão, maninho. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar. Paga não, vem com a Malena pra cá, papai. Ei.

automaticamente. Quando ela escuta, ela quer embasar. Ela fica maluca. Malena vai! Joga a mãozinha pra cima! Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com rabetão com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith Nando DK no susto. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força. Com força, com força. Aqui tá chovendo e rapando a com força, com força, com força. Jesus! E aí, pra cima! Aqui tá chovendo e rapando a legenda. Aqui tá chovendo e repando a legião. As piranha, as piranha, estevei. Bota pra cima! As piranha, as piranha, estevei. Raíssa Borja, Nilce, Maísa, Andréia, Andressa Sena, Dorinha, Kedma, a Cici, a Lolo, a Branca Boneca, nesse MSP. As piranha, estevei. Ela é piranha, da cama ela vem sentando. Ela é piranha, da cama ela vem sentando. Lá dentro tá chovendo e tá repando a legião. É DJ moleque bom. O que nós tem que ter pra conquistar? E a Malena? O que nós tem que ter pra, conquistar? A Malena? É tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Então vai, é marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. É marginal, é marginal, quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. DJ Ronaldo, é DJ moleque bom. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Então vai, é marginal, é marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. É marginal, é marginal, quando nós é enquadrado. Tá tudo na moral, papai. Elas quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer um 5-7. Ela quer um 5-7. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Quem vai pra dizer? Eurio Martins? E aí? Eurio Martins? Mais uma. Planejei um assalto, pica. Planejei um assalto, foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nota a nossa tropa. Alguém pode dar dois tiros? Dois de comando? Dois tiros de fuzil, dois! É mais um, pastora. É o seu cos, é o seu cos, é o seu cos7 de xoxota, nossa tropa. É o seu cos7 de xoxota, nossa tropa. É o seu cos7 de xoxota, nossa tropa. Pega as barras de bebida também, vai nossa aí. Miguel Lanacionete. E mais. Larica Burger! A nossa tropa. É o seu cos7 de xoxota, nossa tropa. É o seu cos7 de xoxota, nossa tropa. É o seu cos7 de xoxota, nossa tropa. Calma, calma, calma. Ela falou que quer o quê, pá? Quer nós, né? Quer nós, porque nós tá no problema. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Tá jogando. Alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra neger um assalto pica. Pra neger um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nota nossa tropa. Cê é louco, cachoeira. Viva o nosso mundo. Aqui é as MSP, as meninas sem perdão. Como é bom transar com a puta profissional. Como é bom transar com a puta profissional. Oi, vem fuder no clima quente, no calor de 30 graus. Oi, como é bom fuder com a puta profissional. Vem fuder no clima quente, no calor de 30 graus. Essa mina, ela é Jussi que gosta, né, Ganilson? Chorra! Faça uma lista com o nome dos amigos de infância, mas não chore não! E aí, Malena? Não. Foi nessa hora, é o momento em que você tem que saber lidar com a emoção. E o pior de tudo, vagabundo, é que meu mano, fechamento eu não verei jamais. É saudade demais. Lá foi mais um sagaz. Como dizia o falecido Duda lá do Marapé. Tu quer, papai? Olha a família carcerária. Lembrando que a prisão não é eterna. Ô, liberdade. Uma etapa lá no sofrimento. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Só minha dona e minha coroa. Foi 10-10 e me deixou de boa. E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou. Começando o show de marcante pra cima, Malena. Marcante, papai. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado. E a terra gira ao contrário. Voltava aquele dia. E eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Quem diria, papai, nas marcantes, Malena, bora pra cima! Vivaço por aqui, o CD da Malena MSP. Quando a hora chegar de se apaixonar, não se limite. E com teu coração e viver de ilusão, isso não existe mais. tentei. Para o Will delas também, o Norte, o Tio Léo, o Samugo Pio Louco, o filhão Harrison. Sei o que eu preciso ter. Encontrei meu amor. Alguém que gosta de mim. Eu encontrei quando eu estava só. Toma, toma, toma, as marcas de papai. Aqui é as MSP, as meninas sem perdão. DJ Geleia. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você você. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar o verdadeiro amor. Dali, dali, dali, nas marcantes, Malena, toma o balão. Alô, Geleião, é com você, meu irmão. Literalmente as principais, papá. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar aqui na... Almeida Miano, pretão! Acordado pensando. O Juninho, o Jorge, os caras do moleque doido, papai. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me... Vendo o Playboy também, o Jojo WT. Pretinho louco, bolacha delas, o Altinho, sim, os caras doidos do sistema. Eu amo, e eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar, lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi, bate forte o meu coração. É sucesso. Toma, toma, toma, toma. Só pra relembrar, Malena. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir. Elas chegam, o rock é selado e não tem hora para acabar. Chorar não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te